Banda W7. Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Se não aprende mesmo. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher, supera. Banda W7. Emoção do início ao fim. Você, isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que